Fica tensa ou te sal, não te sal, dou o te patatal. Meu amor, tô preso, vale tchutchuca, valezão. Tô em sal, parizão, presidente tu me deu. Vai, vai, o te sal, dance o te patatal. Vai, vai, o funk eu te sal. Meu amor, tô preso, vale tchutchuca, valezão. Tô em sal, parizão, presidente tu me deu. Vai, vai, o tchissão, dance o tchipatatão.